Que graça tem fazer alguém chorar? Por quê? Por quê? Tanto por quê? Não me pergunte, eu não consigo responder. Por quê? Por quê? Tanto por quê? Vou perguntar até você me responder. Por quê? E já que falam que o fogão tem tanta boca, por quê? Não usa uma pro bombeiro chamar. Se o alho tem tanto dentinho, por que ninguém levou o coitadinho no dentista pra tratar? Ai! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tanto por quê? Não me pergunte, eu não consigo entender. Por quê? Não me pergunte, eu não consigo responder.